Ah, meu saco murcho! Começando mais um EnxutoCast dessa semana. O Vince mandou um negócio aqui, perdi toda a minha concentração. E hoje o tema é bem esquisito. É o tema, a gente vai falar hoje. Eu odeio quando dá delay, cara. Eu consigo ouvir a minha voz, me dá um ódio. Olha só. Pode baixar essa merda? É o inferno trolando. Olha ele rindo no fundo, ó, que desgraçado, ó. Legal, ele é bacana. Quem chamou esse cara podcast, hein? E como pela terceira vez eu tô tentando falar. Daqui a pouco ele bota a dança do patinho. Ah, não provoca. Dança, dança, dança do patinho. Não coloca. Puta cookie down! Tá ótimo. Puta cookie, puta cookie down, down, puta cookie down, down. Versão remix. Acabou? Você tem Posso? love. Put the cookie down. É, o que eu tinha pra falar é que hoje o podcast, o tema é do papel pra TV, o que a gente vai falar dos quadrinhos ou dos desenhos, das séries que saíram dos quadrinhos e foram pra TV. Começa logo essa merda antes que o inferno comece com piadinha aí, vai. Quadrinhos, ou os desenhos, ou qualquer coisa que saiu do quadrinho, saiu das revistas e foram pra TV. E neste podcast mais boboca e mais tosco da internet, nós temos aqui ele, o homem com cara de cachorro, o Sr. Sorg. O Sorg. Temos aqui também o Sr. Inferno Infame. Pronto, coração. Da terceira vez. Da terceira vez. Pela 18ª. Na próxima eu vou falar, fala, viado. Já cantou demais, né? O Sr. Mou. Sr. Mou. E eu? Quem sou eu? Você é um palhaço, é um joker. Eu sou um palhaço, joker, o palhaço, bobo. Eu vou começar então perguntando para o senhor. Senhor Sorg. Ô Sorg, fala de algum desenho que saiu do quadrinho e virou animação. O que me vem à cabeça agora, não necessariamente que saiu do quadrinho, mas ele virou um quadrinho depois, foi o Batman, a Máscara do Fantasma. Que, se eu não me engano, ele é uma história original pro desenho animado. Uhum. É, quanto pra variar, o Batman, a origem do Batman... Oh, vai, ah, isso, interrompe mesmo, viado. Aí você interrompe mais ainda, né, sua bicha? Mas eu posso. Eu posso. Em vez de deixar o cara tossir, não, tem que falar em cima, né? É pra destacar a tosse dele. Vai, continua. Continua. Então, é a história do Batman caçando um assassino chamado Fantasma, né? Por isso a Máscara do Fantasma. É, e tem a ver com o passado dele. Durante a história é contado, pra variar, a origem do Batman, o trauma de infância, com o assassinato dos pais, etc e tal. E, cara, esse desenho, se não me engano, saiu em 90 e poucos. Foi um dos primeiros desenhos que eu assisti do Batman, assim, eu achei sensacional, cara. E depois ele virou uma HQ, adaptação do desenho, bem fraquinho, por sinal. Mas o desenho é muito bacana, cara, eu recomendo. Mas é do Bruce Timm, não é? É do... Putz. É a mesma equipe do... Que fazia o desenho do... Aquele desenho... O classicão. Desenho não, o Batman e Robin, né? É tem, porra, até o traço é o mesmo, né? É, o traço é o mesmo. A dublagem aqui no Brasil foi a mesma do desenho, com a voz do Batman, o Márcio Seixas, né? Aquele puta vozeirão. Aquela voz que ele bate é muito louca, cara. É foda, né, cara? É muito louca. É a voz do Mr. Magoo, não é? Eu não sei, cara. É a voz do Tik. Eu sei que é a voz do Tik. É Tik era aquele azul, né? Era? É. Isso, cara, Tik era muito foda. Era muito, cara, engraçado, cara. É a voz do Batman TAS também? Não sei, cara. Eu não assisti esse. Batman o quê? Mas é a mesma... Da Liga da Justiça, é a mesma voz do Batman. É o mesmo dublador do Batman da Liga da Justiça. Isso, acho que é a voz do Mr. Magoo, sim, cara, se eu não me engano. É um... Não necessariamente do Mr. Magoo, mas do Do Leslie Nielsen, em vários filmes. Não, não é. É sim, cara. É, o... cara? É. Ah, tem razão. É isso mesmo. É, e assim, aproveitando que a gente tá falando de dublagem, ele dublando o Liga e o Guilherme Briggs fazendo Super-Homem, cara, quando junta os dois assim, putz, é muito foda, cara. Cara, a voz do Super-Homem do desenho é a voz do Super-Homem, cara. Fica, casa muito, né, cara? Sensacional, cara. É, é a referência pra dublagem no Brasil, né, cara? A voz do Batman mudou. Tem, eu acho que tem algumas séries, alguns desenhos que mudam o dublador do Batman, né? Não é sempre esse do, o Márcio Seixas. Esse último, The Brave and the Bold, que sempre tem um convidado novo, né, tal. Esse aí é outro dublador, cara. Não é o dublador normal do Batman, não. Da Liga da Justiça, dos desenhos do Brustinho, é outro cara que dubla. Cara, eu vou falar pra vocês, eu nunca assisti um episódio de The Brave and the Bold, cara. Putz, olha, pô, que é muito, cara, legal, cara. É muito engraçado. É legalzinho. É bem legal, cara. Eu nunca vi nenhum episódio ainda. Principalmente os episódios com o Guy Gardner e com o Homem Borracha. Isso. O do Homem Borracha é muito legal. Os episódios com eles são muito legais, cara. É, preciso ver. O Besouro Azul também é legal. Eu vi umas com o Besouro Azul, maneiro. É, o Besouro Azul também. É que o Besouro Azul é o queridinho da hora, né? Da DC. Usam em um monte de episódio ele. É, mas não é o original, né? Não, não é o Ted Kord. Não, é, não é o Ted Kord, é o outro. Agora, né? É o Jamie alguma coisa. É um molequinho. É um adolescente, né? É, eles tentaram fazer um negócio tipo Homem-Aranha, né, cara? Com o Peter Parker, um adolescente, fudido, com superpoder, blá blá blá. Ah, é porque ainda no Homem-Aranha ainda mostra o Peter Parker, né? Nesse do Batman não tem o Bruce Wayne. Né? É só o Batman, né? Sim, normalmente já começa no meio da aventura, né? Os episódios e tal. Mas é bem legal, Sorg. Vale a pena dar uma olhada. Eu tenho. Tá nos planos, tá na lista, assim, de importar. Os episódios com Aquaman são bem engraçados também. São, é verdade. Tem, legal, tem episódio, né, que ele vai pro espaço, cara, com Aquaman. Peraí, fala, inferno. É maneirinho o Brave the Bold. É legal pra ver com criança, né? Eu vejo com meu filho e ele se amarra. Teve um que apareceu. E assim, às vezes ele resgata personagens que estão meio esquecidos, meio que na estante, né? Outro dia apareceu um com Fera Buana, porra. Eu até tinha esquecido quem era. Fera Buana, cara. Até tinha esquecido quem era. Fera Buana, eu só lembro dele no Homem Animal do Grant Morrison, cara. Fera Buana é muito engraçado que eles. Eles não consideram ele um herói assim, né? Eles acham estranho o poder dele. É muito engraçado nos. O jeito que eles abordam nos episódios do Brave and the Bold. O Inferno tava falando, né? Os episódios com o Aquaman são legais, assim. Ele é todo metidão e tal. Mas tem. E é legal porque tem episódio que ele vai pro espaço com o Batman. E, assim, sabe? Ele não. Teoricamente não ia funcionar, né? O Aquaman, cara. Que bosta. Pois é, teoricamente cara, é por isso que esse desenho lá. É legal, cara. É um desenho mas totalmente isso. Descompromissado, entendeu? É. Exatamente, ele funciona Batman, bem, o Batman aperta um botão e tira uma asa de carbono das costas, entendeu? Pra sair voando, entendeu? Isso mesmo. Por isso que é tão legal esse desenho. É bem aquela pegada do Batman o Batman ser cientista do Adam West, sabe, tá ligado? Uhum. Bem nessa pegada, assim, cara. Ele não tira escudo. Uhum. Não, ainda tiro. E assim, tem vários episódios muito bacanas, assim, cara. Tem um que aparece em vários Batmans, assim. Tendo episódio que eles vão pro espaço, sabe? É muito legal. O último episódio, inclusive, da série é com o Superman. Pô, esse eu não vi, não, cara. Não vi o Superman aparecendo em algum episódio assim, do Brave and the Bold. É o último. Parece que ele. Eu não lembro como é que era agora, cara, mas ele parece que tá hipnotizado por alguma coisa assim, sabe? Bacana. Agora, só tem uma coisa de ruim, cara. É ruim. É aquele lance de, não, de descompromissado, né? Que é o uniforme do Robin. Por quê? Ah, o uniforme do Robin já é cagado de qualquer jeito, cara. É, isso sim, mas é esquisito, cara. Tem umas cores esquisitas, assim. Até o uniforme do Asa Noturna que eles usam nesse desenho é aquele uniforme antigão do Asa Noturna, tá ligado? Aquele que era todo azul, com amarelo. Não é esse preto com azul que ele tava usando. Não é preto com azul com a ave de rapina, assim, no peito, não, né? Não, não. É aquele antigo, com azul e amarelo. Né? Bem... Bem bonito o uniforme. Tipo aquele do Demolidor, né? Com regata. Não, é tipo uma aba no peito, aberto, tipo o Desafiador. Parecido com aquilo. Que bosta, cara. Mas é legal, ele remete aos tempos antigos, né? O uniforme do Batman é azul e cinza, cara. Sim, é totalmente colorido. Não tem nada desse Batman dark. Que... Não. Desenha pra criança, então tem outro visual, entendeu? Outro estilo. É bem mas coloridão. Pra criança é bem legal. É aquele tipo de desenho tipo que é legal, é legal pra criança e é legal pro pessoal que conhece e gosta do gibi, da HQ. Isso mesmo. Eu ia, sabe o que eu até perguntar? Talvez até o Inferno saiba. Esse desenho da Marvel, dos Vingadores, é mais ou menos nesse naipe, não é? Não. Pelo menos o que eu vi, acho que é o Ultimate Avengers, tá passando aos domingos. É, eu vi na semana retrasada, semana passada eu não vi, mas na semana retrasada eu vi. Não é pra criancinha, não. Não, cara. E o Marvel Squad? Matemático. Ô, Inferno, é esse daí? Ah, não, esse aí é total infantil. Esse aí meu filho sempre vende de ir pra escola. E é legal, cara? Eu nunca legal. Entendi o nome, qual que é? Marvel Squad? Squad? Eu já vi algumas coisas na net. É esse direcionado pro público infantil mesmo, né? É. Uhum. É legalzinho também, só que é meio bocó, né? É meio infantilóide. É legal que o Wolverine ele faz churrasco com as garras, assim, com os marshmallows enfiados na garra, assim, mó legal. Ele dá risada e tal. O Hulk é mó engraçadão, assim, sabe? Esse outro aí que... O debiloide, né? Que o Inferno tava falando aí, é aquele que é meio animizado, ou Inferno? Não, outro dos Vingadores? Eu não achei meio animizado, não. Bom, se bem que hoje em dia tudo é mais ou menos... hoje em dia tudo é meio assim, né, cara? É. Eu assisti aos 3 ou 4 primeiros episódios, não gostei, cara. Ele tem uma pegada mais... Não diria mais adulta, mas não é pra criancinha, não. Nos diálogos, por exemplo, tem a parte dramática do Hulk, porque o Banner, ele tenta pegar o soro do super soldado do Capitão América pra poder controlar o Hulk. Aí, quando os Skrulls invadem a Terra, ele se transforma em Hulk na esperança de poder controlá-lo. Só que no meio da batalha ele perde o controle totalmente, né? Ele dá uma porrada fodida nos Skrulls, detona as naves alienígenas e tal. Quando o Capitão América vai agradecer a ele, ele dá um pescotapa no capitão que voa longe. Pescotapa. Aí o pessoal fica bolado, hein? Caramba, que isso, cara? Aí isso? Ele parte pro Hulk esmaga, né? Hulk esmaga. Hulk smash. Porra, é foda a parte pro Thor. O Thor nunca tinha visto ninguém levantar o Mjolnir, além dele, né? O Hulk ele consegue levantar, cara. A cara de babaca do Thor é muito engraçada. O Hulk faz um monte de forções, ele se caga todo, mas levanta o Mjolnir. O Thor fica olhando pra ele. Pera, caralho. Esse desenho que você tá falando é aquele Marvel Squad ainda ou não? Não, aquele não. Outro. Mighty Heroes of the World. Vingadores, Terra de... os heróis da Terra de Midgar, uma coisa assim. Vocês já viram... Eu vi no... Não sei se foi na Americanas ou na locadora. É uma capa de um desenho do... Não sei se é esse. Do Thor tretando com o Hulk. Não, cara. Esse aí era animações separadas, meu. Foi do Hulk contra o Thor e o Hulk contra o Wolverine. Aliás, as duas muito legais, cara. São boas isso aí, cara? A do Wolverine, sobretudo, muito boa, cara. É mesmo? A HQ é muito legal. Já começa com o... Assim, acho que as primeiras páginas com o Hulk... com o Wolverine decepado, a cintura numa mão e o peito na outra mão, não, assim, sabe? Mas aí tu tá falando do gibi, né, cara? Não, isso, tô falando do gibi. Esse gibi que você tá falando é aquele escrito pelo cara do Lost, né? É isso mesmo. Ultimate, isso. Esse eu li. Isso. Mas esse desenho que o tava falando é adaptação dessa série? Não, ele não é adaptação. Não sei se a gente pode chamar assim, cara. Mas ele é todo tirado daí. Eu posso estar cagando uma regra, mas ele é todo tirado daí. É que assim, eu peguei um trauma fudido assim, dos desenhos da Marvel depois que eu assisti a adaptação dos Vingadores. Vingadores? Eu sei, os Supremos, né? Os Supremos. Isso, é uma merda, né, cara? Eu fiquei muito assim, ruim, né, cara? É muito ruim, cara. Aí depois eu desinteressei pelos desenhos da Marvel, assim. Que a Marvel cagou muito na vara nos desenhos, né, cara? Total. Comparar a DC, né, cara? Aí eu foquei só no desenho da DC, cara. Comecei a ver os da Liga, acompanhar o Liga Justiça Sem Limites e tal. E caguei pra Marvel, cara, depois desse dos Vingadores lá. Mas o desenho, esses dois aí são muito bons, cara. Mas o, principalmente DC. o do contra o Wolverine. Ah, legal. É bem bacana, vale a pena. É legal que mostra um pouco do pessoal da Arma X, tá ligado? Não é só o Wolverine. Mostra o Deadpool, mostra o Dente de Sabre, se não me engano. É que faz tempo que isso, eu vi. Isso mesmo. Mas mostra toda uma galera. E tem, a assim, Lady Death. Não, a Lady Death. E não é pra criança, né, cara? Tipo, Wolverine corta o braço do Deadpool e fica, tipo, cai no chão o braço dele, assim. O Deadpool é a parte ruim do desenho, né? Ah, tentaram fazer ele de alívio cômico, né, cara? É. O Deadpool é ruim em qualquer lugar, né? Ó, eu vou mandar um outro pra vocês aqui, ó. Que esse eu não assisti. Talvez o Inferno tenha assistido. Que são os próximos Vingadores. The Next Avenger. Né? Os heróis do amanhã. Não, esse eu não vi, não. Eu vi. Pra você. Tio, né, cara? Isso, eles pequenininhos, cara. Eu vi, cara. É horrível, é uma merda. É uma bosta. São os filhos dos Vingadores. São os filhos. É legal que, assim, o Homem de Ferro é o Tony Stark mesmo. E o Hulk continua sendo o Bruce Banner, né, cara? Se tu for ver aí, o Hulk tá com o cabelo branco. Cabelo aí, e barba branca. Parece o Hulk daquela série Futuro Imperfeito lá do George Pérez. Mas é bem ruinzinho mesmo, cara. É bem fraco. Cara, é por isso que eu perdi o interesse pelos desenhos da Marvel, cara. Olha aí. Foi por isso que agora a Marvel chamou o Bruce Timm pra ajudar no Ultimate Spider-Man, né, cara? Sério? Claro, sério mesmo, essa cara? Série nova aí do Homem-Aranha que vai ter tá com o Bruce Timm por trás, velho. Nossa, que legal, cara. Vai sair coisa mas boa do aí, Homem-Aranha, do Homem-Aranha é Peter Parker. Ultimate. Deixa eu mandar a imagem pra vocês aqui. Mas é Ultimate, não é o afro neguinho, não. Não. Vai ser o Ultimate e o primeiro Ultimate. Ah. Cara, eu adoro os desenhos do Bruce Timm, cara. Ano que vem, cara, vai sair. Cara, o Bruce Timm tava escrevendo uma série do Batman, cara. Não, tava saindo na revista dele aqui, da Panini. Muito legal, cara. Não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa. Eu tô vendo aqui o que o Mo mandou, do Ultimate Spider-Man. É verdade, cara. Eu tinha ouvido falar alguma coisa, mas não tinha me assimilado, não. E engraçado, né? O traço dele nesse Homem-Aranha é totalmente diferente do da Liga da Justiça, né? Sim, até porque eu acho que não daria pra... Todo o pessoal ia ficar comparando, acho, né? Por isso que ele quis mudar totalmente, né, cara? É. Oh, mas é ele mesmo, Mo? Cara, eu posso estar falando merda, mas pela última coisa que eu vi... Tá muito redondo? Ele tava por trás, sim, cara, do projeto do Ultimate Spider-Man. Ah, ótimo, legal, mas... Alguém aí, se eu estiver falando merda, pode me corrigir à vontade, não tem problema, não. Mas eu acho que ele tá assim. Vocês são responsáveis! E seus amigos também! Flash Thompson, Ed Brock e Norman Osborn. Odeia muita gente, Smith. Deve ser duro nas festas de fim de ano. Procurando as imagens aqui, eu achei aquele do desenho noventista do Homem-Aranha, cara. Vocês lembram? Lembro. De qual? De quê? Homem-Aranha da década de 90. Que ele só usava aquela camisa de três cores, né? E o Peter era bombado. Ridículo, cara. Putz, sério que vocês não gostavam, cara? Eu achava o máximo, velho. Ah, cara, eu olhava quando era criança, cara. Eu gostava hoje muito. Hoje eu não sei se eu... O que eu acharia, assim, se eu assistisse, mas... Eu achava o máximo na época. É, porque pra época, o que a gente tinha de parâmetro era o desenho do Homem-Aranha com a flama e o Homem de Gelo, né, cara? Credo. Credo. Homem-Aranha, como é que é? Homem-Aranha e seus incríveis amigos, né? Alguma coisa que assim. Eles estavam na faculdade, mesmo. Aí o quarto da República deles virava a base... Ridículo, cara, horrível. Cara, mas esse Homem-Aranha eu ainda consigo assistir de boa hoje em dia, cara. Mesmo o Peter sendo o Peter bombado, eu consigo assistir de boa. Tem uns episódios muito legais ali, cara. Tem um que, não sei se vocês vão lembrar, que ele encontra o Stan Lee, cara. Ele, tipo, sim, tem vários, sim. Tem vários Homem-Aranhas de várias terras paralelas e tem uma que é o tipo um ator. E aí ele acaba encontrando o Stan Lee, cara. É muito bacana. É, que é a realidade original, né? O Homem-Aranha sofreu, né, cara? O Homem-Aranha sofreu com essas adaptações. Vocês lembram daquela adaptação de 2001, 2002? Que era em 3D, cara. Aquilo sim, cara, é tenebroso. Passava na MTV americana, né? Cara, vou ver se eu acho uma... Nossa, é horrível, cara. Vou ver se eu acho uma imagem aqui. Depois o Mo vai mandar a imagem pra gente dar uma olhada. Mas e o Planeta Hulk? Vocês assistiram? Não. Isso aí saiu agora há pouco, né, cara? Saiu agora há pouco, ó. São 11h58, saiu era 11h52. Cara, mas é muito legal. A animação é muito bacana. Eu não baixo, viu? Eu compro. Quem disse que eu baixei? Isso aí foi pro inferno. Planeta Hulk eu não cheguei a ver a animação não, mas a HQ eu achei legal. Não, eu não, animação eu não vi não. Pô, é legal, cara, é muito bacana. Só que eu achei que o Hulk tá um pouco inteligente demais, assim. Você não viu a animação e tá falando que é legal, é bacana? Eu falei que eu não vi o quadrinhos, eu vi quadrinhos. A animação. Não, eu não. Animação eu não vi não. Ah, tá. Isso é o contrário, eu tenho os quadrinhos, mas não tenho animação. Os quadrinhos é que eles sacaneiam ele, mandam ele pra fora da Terra, né? Uma parada assim? Isso, esse é o Hulk contra. Mesmo, não, esse é o Hulk contra o mundo mesmo. Não, porque, né, eles mandam também o Hulk pra lá. Eles mandam. Várias vezes mandam o Hulk pra fora da Terra. É, já mandaram ele pra zona negativa, não? Como é que é? Encruzilhada? Como é que é? Zona fantasma. Zona fantasma. É. Aí o Brainiac. Fez uma. Já mandaram o Hulk pra tanto lugar, cara. Que. Ajoelho esse paradisóide. É, Hulk, ajoelho caralho. Meu nome é Hulk. Quem disse que a boca é tua, rapaz? Não, mas no planeta Hulk, ele não fala isso, mas ele praticamente fala, tá ligado? Ele fala assim, não, você é aqui, vou. Ele praticamente fala isso. Ele pensa, ele tem estratégia, tanto que ele lidera toda a população que é escravizada contra o líder tirano. Mas ele tem a inteligência do Bruce Banner e a personalidade do Hulk, alguma coisa assim? Não tem. Ele tem a personalidade do Hulk, mas ele pensa, sabe? Como é que era o apelido que o Hulk tinha, cara? O inteligente aquele? Não sei. Apelido que o Hulk tinha? Ah, cara. É de alface? Ah, não vou lembrar agora. Esquece, gigante, segue aí. Gigante Esmeralda. É nesse planeta Hulk que ele tem o filho lá, o Scar lá. É. Nossa, é. Acho que foi aí que começou a degringolar o negócio, né? É, cara? Virou moda, né? Deram um filho pro Wolverine, deram um filho pro Hulk. E tiraram o filho do Homem-Aranha. É. Pagaram. O filho ou a filha do Homem-Aranha? A filha, né? A filha. Meio. Isso. O Inferno falou que leu o HQ, né? Do Planeta Hulk. Como é que é, Coitado, não ofende ele. Não. Já tá me xingando, cara. Não ofende ele o cara. Ele é muito pesado, né, cara? O Inferno leu o HQ, né? Fala, Mo, como é que é? Pelo amor de Deus, né, porra? Deixa eu falar. Não fala isso aí pra dar processo, Inferno. É mesmo. Daqui a pouco vai falar retardado. Os caras falaram isso ano passado. É, retardo mental acelerado. Será que o Matt ouve no nosso podcast? Deixa isso pra lá, vai dar merda. No Planeta Hulk, na animação, o último cara que ele briga com aquele cara que parece o Thor, é o, como é que é o nome dele? Da Tropa Alpha, como é que é? Ele é da Tropa Alpha. Oiro, né? Um que parece um urso? Ele, não, ele tem uma cara de cavalo, assim. Pigmeu. E o Raio Beta, Pigmeu. O Beta, isso mesmo. O que tem, nossa, a ver com a Tropa Alpha? Não, não é alfa, é beta, eu só mudei a letra grega. É isso que eu fico puto da minha cara. É. Eu só confundi a letra grega. E aparece ele, né, na animação. Parece que na HQ não aparece, é o Surfista Prateado, não é? É, na HQ, já parte que ele chega e volta pra Terra, né? Não, quando ele tá na arena ainda. Na última arena, batalha. Surfista Prateado, né? Não, você tá prateado, né? Na HQ é o. Isso aí foi por causa de contrato, cara? Problema judicial, uma coisa assim? Pô, que usaram pergunta, o Raio Beta? Boa pergunta, cara, o Raio Beta. Ué, não é o nome dele, porra? Raio Alpha. E o Raio Ômega. Não, é Alpha, né? É o nome dele. E o Raio Ômega. E o Raio X. Ele se vê pela agora. Ele vê todo mundo pelado agora. Me explica uma coisa, que essa época eu não tava lendo bosta nenhuma de quadrinho. Vem cá, meu filho, explica uma coisa. Vem cá, minha filha. Minha filha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o quadrinho. Minha filha, vem cá. Sabe o que é isso aqui, minha filha? Isso aqui é pra amanhecer pinto. Isso aqui cai pinto. O planeta Hulk, ele é consequência do Guerra Mundial Hulk lá? Eles expulsam ele? Como é que é a parada, cara? Acho que é antes, né, cara? Eles mandam ele lá pra... É Sakaar o nome, né? Do planeta? É, o problema é o seguinte... Eles expulsam ele da Terra, né? Sim, os Illuminati expulsam ele da Terra. A intenção deles era mandar o Hulk para um planeta que ele tivesse paz. Um planeta cheio de bichinhos bonitinhos, arvorezinhas e tal, né? Mandar ele pro Éden. Só que agora eu não lembro o que aconteceu, acho que deu um problema na nave, uma coisa. Ele andando num outro planeta que é governado por um tirano. E ele é escravizado, ele é tipo um gladiador humano. Ele serve jogos. Só que ele lidera, ele tá numa fase inteligente, né? Ele lidera os outros escravos para se rebelarem. Eles fazem um pacto, né, cara? Um pacto de guerra, né? Exato. É, ele lidera o povo contra esse tirano, ele assume o poder, junto com uma guerreira, ele dá a carcada na guerreira, engravida ela, eles se casam, né? Só que o planeta é destruído. Aí ele fica muito boladão, Terra, a fim de matar geral. E essa série é o que? E essa minissérie, quando ele vem pra cá... Vocês lembram aquele episódio do... Planet Hulk. Aí vem o Hulk contra o mundo, que é o Hulk contra a Terra inteira, porque ele resolve matar geral na Terra. E ele desce o cacete em todo mundo, né, desce, cara? Desce o cacete em todo mundo, segura, ele segura o como é que é o nome lá do rei dos inumanos lá, o... Ah, o Raio Negro. O Raio Negro. Ele segura o grito do Raio Negro com a mão, sim, tá ligado? Mega overpower Hulk, motherfucker. É, ele faz depois, ele bota todo mundo a brigar depois, tá ligado? Ele faz o Raio Negro cantar tirando a tirandinha. Mas ele faz isso porque ele faz puto que expulsaram ele, é isso? Sim, tava puto com todo mundo. Mataram a mulher dele. Ah, tá. Que ele dominava. Pois é, aí que tá, né, o inferno. Foi... Tipo, teoricamente, o filho era pra ter morrido junto, né, cara? É, mas como o filho tem o sangue dele, o filho sobrevive, já os outros morrem todos. O filho é overpower igual a ele, né? Todo mundo tá overpower. O inferno, nessa mas. O inferno, mas onde. E o Bruce Banner? O que aconteceu? Não volta mais? Bruce Banner? Ah, Bruce Banner morreu. Morreu? Tá dentro do Hulk? É, no Planet Hulk ele não aparece. Assim, pelo menos que eu lembre, não. Acho que adormeceu, né, cara? Adormeceu dentro dele mesmo, né? Voltou pro saco do pai. Mudando de animação. Mudando de saco, tipo, né? Mudando de saco. Saco cheio com saco murcho. O Inferno tá falando do planeta Hulk e tal. Vocês lembram aquele episódio que eles raptam o Superman e o Ajax? Que eles vão pra um outro planeta lá no planeta Arena? Ah, tá. Então, É igual. É a mesma coisa. Que o Hulk, que o Superman vira um gladiador, não é esse aí? É. Mas é o que eu tava falando, porra. Ninguém me entende nessa merda. Não é que a gente não entende, é que a gente ignora, só isso. Ah, tá. Bichas, viados. Viado, bicha. Seus dois bichas. Viado, seus viados. Seus bichas. Seus dois bichas. Coronas mansas. Fala um outro... não dá pra fazer podcast com esses caras. Você quer um charuto? É um vano. Seus viadinhos, seus bichas, seus dois filha bichas. Minha filha, vem cá, minha filha. Vocês viram, viram essa imagem que eu mandei pra vocês aí? Sim. Essa imagem não prova nada, só comprova que o Coringa ganha filha da puta. O Mo, fala você aí uma outra animação, cara. Cara, um desenho que marcou muito foi o dos X-Men dos anos 90, né, cara? Sim, cara, sim, sim. Era muito legal, cara, tipo... Depois teve até uma remasterizada, não teve? Eles deram uma caprichada por cima, não teve algo assim também? Pô, não sei, cara. Uma remasterizada? Não sei, cara. Eu só... Agora, depois desse X-Men, só me vem na cabeça o Evolution. Não, cara. O mesmo desenho é que, tipo... Eu lembro que... Ah, tá. Eu sei o que você tá falando. Eles... Pintaram por cima, né? É, deram uma recolorida na parada, né? Isso. Fizeram igual o Rob Granito, né? Fizeram uma cópia. Vocês sabem quem é o Rob? Vocês sabem quem é o Rob Granito? Eu dei risada só pra não te deixar no vácuo. Também. Não, eu vou mandar aqui pra vocês, deixa eu ver alguma coisa aqui, ó. Quer ver? Vou mandar um gola, né? É o Rob Granito. Meu namorado seu? É, eu e de uma senhora. Ó, quer ver? Eu vou mandar isso aqui. E o Rob Granito é o seguinte, cara. Ele faz cópias de desenhos e fala que é dele. Tipo aquele cara que tu postou lá no Enxuto dos Artistas. Não vou comentar. Ratinho. Se liga nessa imagem aí, ó. Tem dois Coringas. Um, eu acho que é o outro é do... Não, não é. Eu acho que é do Bruce Timm. E o outro é o Robbie Granito. Só que ele fala que é dele, cara. Ah, o desenho pode ser dele, mas significa que ele precisa ser original, né? Mas ele fala que... Então, o problema é que ele vende como se fosse dele. Tem... Pô, cara, tem... Tá falando de Robbie Granito, cara? Foda-se. Ah, não sei, cara. Eu fala, só... Fez... É que o Rory falou que pintou por cima, eu falei que deu uma Robbie Granitizada. Mas enfim, vai com X-Men. X-Men dos anos 90 é muito bacana. A única coisa ruim... Mundo, tipo, eles deram um enfoque muito grande na Jubileu, né, cara? Acho que... Porque tinha a dubladora original, era alguém famosa, cara? Alguma coisa assim? Ou ela era, tipo, tava sendo lançada nos quadrinhos há pouco tempo, eles queriam dar uma... alguma coisa assim pra deixar ela por, com notoriedade, uma coisa assim? Vocês sabem por quê que ela recebeu tanta atenção nesse desenho? Foi, eu não sei se foi o Jubileu, mas eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Mas não teve um personagem desse desenho que foi criado no desenho e depois foi pros quadrinhos? Eu acho que foi o Jubileu, não foi? Foi então, Inferno, foi Inferno. Ela. O Inferno tá aqui pra... pra... É o Wikipedia do site. É o Wikipedia. Do... Inferno tá no X-Videos, tá nem prestando atenção na conversa. Sai do RedTube. Qual é a pergunta? A Jubileu, putz, ela foi criada no desenho dos anos 90 ou não? Não, acho que a Jubileu é antiga, né? Jubileu não era, não era... Ah, não, tô confundindo Jubileu com Cristal, não. Cristal que andava de patins. Cristal, Jubileu, né? É, que a Jubileu é mais antiga. É, sinceramente, eu também não sei por que, que eles deram um foco tão grande no Jubileu naquele desenho, cara. Tinha tanto personagem foda naquele desenho e foram dar um enfoque justo na Jubileu, é, né, cara? E eu, naquela época ela tinha... Era aquela... Não era o uniforme, a roupa dela era aquela sobretudo amarelo, né, cara? De é, com, nossa, óculos, cara. Com óculos rosa. É, ah, puta merda, cara. Cara, era o visual do Jim Lee naquela época, né, cara? Pô, era o X-Men dos anos 90, poxa. Mas o desenho era muito bom. Era legal mesmo, cara. Tem um desenho do Wolverine que ele vai pro Japão, ele bota o samurai de nada, que é legal pra caralho. O dublador do Wolverine era, é o muito foda, cara. Aquela voz de velho assim, tá ligado? Que é a mesma do, da dublagem do filme. É. Não, cara, não é. Acho que não. Não é, não. É sim, é sim, é sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Legal que ele muda rápido de opinião, né? Não, não, não é não. Ah, não, é sim, é sim. Não, é, não, é pode que eu lembro de alguma coisa que eu vi aí. Eu não sei quem falou que foi, foi a mesma, mesmo dublador do filme. Pegaram as mesmas vozes do desenho pra dublar o filme, né? E aí, a maioria delas, pelo menos, né? Eu acho que. Eu acho é que sério, cara? Sim. Nossa! Não sabia disso. E aí a voz do Xavier pro Patrick Stewart, que viveu o Xavier no filme, não combina nada com ele, cara. Não, é verdade, cara. A mas dublagem por que isso, cara? Só pra deixar a mesma dublagem? É, acho que é. Porque é acostumado, o pessoal, eles acham que é só isso que a gente viu, né? Mas por que o dublador do Wolverine morreu? Não, porque eu acho que não tem um só pra usar mesmo. Oficial do Hugh Jackman, né, cara? Tanto que cada filme que ele faz... É uma voz diferente, né? É uma voz diferente. Mas colocaram aquela voz de velho que no desenho assenta bem pra caramba. Ficou legal pra cacete. Agora no filme, nada a ver, né, cara? É, cara, é colar uma voz pra Nanico, né, cara? O cara tem 2 metros de altura. O Jack tem 2 metros de altura, né, cara? O Sorg, ó, seguinte. Você falou do... Da Jubileu, né? Que saiu do desenho e foi pro quadrinho, é isso? Ou saiu do quadrinho e foi pro desenho? É, eu não tenho certeza. Eu sei que parece que naquela época do desenho tinha um personagem que foi criado no desenho e fez sucesso e depois ele foi inserido no quadrinho. Então eu acho que não é a Jubileu, porque ela é de 89, cara. A primeira aparição dela foi no X-Men 2 244 de 89. Então não deve ser ela, não. Ele acabou de pegar na Wikipédia essa informação. Sim, óbvio, claro, né? Mas tu tem alguma dúvida disso? Ele ficou o tempo inteiro pesquisando aqui. Você acha que lá quem no é? Google. Entrando no Marvel.com, deve oficial site do blá blá blá. Não, ah, Wikipédia, eu não entrei tudo em inglês da Marvel. Não, eu falei assim, os Dores, né, eram praticamente os mesmos do desenho. Tanto é que o Xavier é o mesmo, o Wolverine é o mesmo, a Jean é a mesma, a Tempestade é o mesmo. O único que não é igual é o Ciclope. Porque o Ciclope, ele é muito moleque, né, tem muito cara de moleque no filme. E ele tinha voz de adulto já no desenho. Cara, né? O Ciclope do filme é um bundão, cara. Tem uma cara de bundão, cara. Não, eu não sei. Eu gosto do Ciclope, assim. O único Ciclope que eu gosto, foi o Ciclope do X-Men do Josh Whedon, cara. Aquele Ciclope foi muito legal. Não sei se vocês chegaram a ler isso. Eu li. É um Ciclope mais revoltadinho, né? É, não, e cara, assim, mais líder mesmo, digamos assim, né? Líder de campo, coisa assim. Uhum. Eu achei bacana aquela personalidade que o Whedon deu pra ele ali. É, só que ele é totalmente submisso à Rainha Branca, cara. Pô, mas com uma mulher daquela eu também seria, cara. Desenhada pelo John Cassidy. John Cassidy, é. Vai sair o terceiro volume, é pra sair aí. Tá, Panini? Panini. Panini? Quando o Josh Whedon lá saiu, quem assumiu o X-Men naquela série foi o Warren Ellis, né, cara? Eu espero que a Panini continue lançando os encadernados com o Warren Ellis também. É, eu comprei um e dois e tô ansiosão pelo terceiro, cara. Muito que bom, é né, cara? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Também tem os dois aqui. Até o primeiro é um cacete, né? São 160 páginas, né, cara? Sim, é gigante, cara. O segundo, cara, é mirradinho. Merda. Total, é tipo 5 páginas, né? E então, a gente tá falando dos X-Men. E vocês assistiram esse do X-Men Wolverine? Não. Nossa, assisti nem assisti. Uns 2 ou 3 episódios, né? É bem chatinho também, né, cara? É bem chato. Cara, e a dublagem? Puta, que dublagem mais escrota, cara. Não me incomodou tanto a dublagem. Me incomodou mais é as histórias mesmo. Cara, assim, eu não consigo prestar atenção no desenho por causa da dublagem, cara. É, mas em geral, dublagem no Brasil acabou. Você pega hoje esses canais a cabo, que estão começando a passar a programação toda, até a Sony tá passando filme dublado. Nossa, acabou tudo, velho, acabou tudo. Ah, chegou a falir, não faliu, gente? Faliu acordado, viado. Faliu umas 2 ou 3... companhias aí de dublagem aí não faliu, não? Fechou, a Ebert Hitz fechou. A Luta Mágica também, parece, que era do Rio. Eu tava vendo um filme, agora eu não vou me lembrar, até porque essa hora eu não vou me lembrar mais porra nenhuma. Mas enfim, o cara era um assassino, era um agente que é perseguido. É tipo um Indecisive Burn, uma coisa assim, cara. E porra, botaram o cara com voz de cara, velho. Voz de quê? Voz de criança, voz de 17 anos. Você ouvir a voz do cara dá vontade de rir. Total sem noção. Ô, Inferno, você tem TV a cabo, né? Tem. Me explica, ele é rica. Coisa. Ele é rica? Eu não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica! É, antes, você podia. Na Fox você tinha a opção de mudar, colocar o dublado ou o inglês com legenda, né? Ah, depende da operadora. Na operadora, acho que tinha algumas que tinha. Podia usar até com a SAP, né? Mas não eram todas, não. Então, lá na minha... Esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Na casa da minha mãe, podia. Você assistia do lado, ou então você mudava o... Era o pessoal da Tecla SAP. É, ainda colocava legenda. Agora, fechou no dublado, você não muda mais. É, mas é aquilo. Com o aumento da renda, né, cara? Muita gente tá entrando no mundo da TV a cabo, tá podendo comprar. Isso é bom, claro, isso é ótimo, né? O brasileiro tá com renda pra ter um luxo. É bom, né? Menos pobre, né? É claro. Ah, tem menos baixa renda, né? Isso é legal, mas por outro lado, o que é que as operadoras fazem, os canais fazem? Pô, vamos nos adequar a esse novo público. Mas, porra, e o público antigo? É. Que tá acostumado com a legenda, que tá acostumado com outro tipo de programação. Sabe, eu não quero ver um Domingão do Faustão na Sony. Eu pago com a TV a cabo justamente pra ter uma programação diferenciada, diferente. E o que a gente tá vendo hoje é isso, é sonização da TV a cabo. É que também tem um problema que é meio que um monopólio, né, cara? Tem, tipo assim, 2, 3, 4 empresas... E aí tu fica meio que estagnado naquilo ali. Se tivesse mais opções, aí os caras iam, assim, fazer promoção, coisa assim, e aí até que eles iam acabar tendo que mudar um pouco isso aí, né? Como tem pouca empresa, eles acabam botando o que eles querem ali e quem tá comprando tem que engolir aquilo ali, né, cara? Eu fiz o seguinte, eu fui assistir o Batman, eu coloquei na tecla, apertei o SAP, né, e coloquei no closed caption. Apareceu tudo em português e em inglês, cara. A legenda em português e o áudio original. É, mas não são todas as operadoras de cabo que dão essa opção, né? A da minha casa eu não te dá, a que eu assinei não dá essa opção, não. E o ruim do close caption também é que a, o close caption também, a legenda, ela vai atrasada, né? E é muito esquisito, né, cara? Fica um negócio, um fundo pretinho, né? É. Mas o podcast não é sobre legenda. Sobre legenda. Não, né? Não. Eu tô aqui com na minha mão, vocês não estão vendo, azar de vocês. Na minha mão? É, negócio muito. Sai bom, do RedTube. Tá com a giromba do réu na mão? Não é minha giromba. Pra sua frustração. É o Rio da Justiça, Nova Fronteira. Apesar de eu ser mais velho, safado, eu gosto dos desenhos da DC, porque eu reconheço humildemente que os desenhos da DC são mil vezes melhores que o da Marvel. E o Nova Fronteira é Americanas a R$12,99, com módica, e um puta desenho. E o melhor, vem com extra, entrevista com o autor da HQ, vou pegar o nome dele aqui. Darwin Cook. E ele, muito sacanamente, sacaneia o Aquaman. Ele fala virou, assim. Ele virou moda, né? É um brilhante. Ele fala, poxa. Não, porque nos extras eles falam sobre as eras. A era de ouro, a de prata, de bronze, a próxima geração, fala sobre a Liga Cômica. Aí tem uma hora que eles falam sobre a inadequação do Aquaman. Porra, o que o Aquaman faz ali e tal? Aí o cara fala, ele é o rei dos mares. A Liga da Justiça trabalha em terra ou no ar. É normal ele se sentir meio deslocado, vocês não acham? Cara, a melhor interpretação que eu já vi do Aquaman foi do Family Guy, cara. Putz! Ah. You damn fool! You're more useless than Aquaman! Se me ligar, é a melhor interpretação de tudo, cara. A menina tá sendo assaltada na praia, ela grita, aí ele sai de dentro do mar. Aquaman, me salva, me salva! É, você pode chegar um pouquinho aqui mais perto? Mas, porra, Aquaman, faz alguma coisa, o cara roubando a bolsa dela, roubando o caralho, ele não sai de dentro da água. Somebody help, rape! Scream all you want, nobody can hear you out here. I can! Aquaman, help! Hey, let her go! Or what? Mas o Inferno, essa cena da Nova Fronteira mantém aquele traço do gibi, cara, que o gibi é bem estilizadão, assim, né? Mantém. É um traço bem estilizado, é bem fiel à HQ. Oh, que mostra, bacana, né? A reunião dos personagens, assim. Cita o Superman com a Mulher Maravilha na Indochina, né? É desenho do Dave Stewart, né? Acho que é, não tô lembrado agora. É, quando ele encontra a Mulher Maravilha na Indochina, eles citam a Sociedade da Justiça que foi desfeita, a morte do Homem-Hora. Ele também fala que não quer que isso seja. Aí vai vir uma ameaça, chamado Centro, né? Que unir esses novos heróis. Os antigos, né? Batman, Super-Homem, é a Mulher Maravilha, com novos caras, como o Flash, o Lanterna, enfim, é bem legal, é muito maneiro. Esse desenho, ele não parece que o quadrinho ele é passado na época da Segunda Guerra, alguma coisa assim, não? Não, é... Final era de ouro, né, cara? Não, era de prata, né, final da década de 50, mas década de 60, né? Ah, sim. Porque justamente a Sociedade X já tinha sido desfeita, a Era de Ouro já tinha acabado, eles estavam começando a Era de Prata. Tanto que o Lanterna, o Jordan, ele era piloto de caça na Guerra da Coreia. Pô, legal, hein? Não, muito foda, muito foda. Eu ganhei esse DVD de aniversário da minha irmã, só que eu não assisti ainda. Sacanagem. Desprezou, né? Não, se fosse, não, um, PS... não, se fosse um PS3, já tinha ligado, já. Não, pior que não, cara. Pô, eu ganhei. Pô, achei mó legal, cara. Mó presente maneiro, assim. Mas eu coloquei ali no conjunto dos meus DVDs e eu acabei não vendo ainda. Consideração pela sua irmã, hein? É, dica, veja os extras, é muito legal, bem, assim, não é chato, é maneiro, é instrutivo, você tem depoimentos de várias pessoas do meio. Claro, tem depoimentos idiotas como o do Didio, né? Mas o Didio é um idiota, dele pode esperar coisas diferentes, mas é bem legal. Bacana. Deixa eu falar uma também que eu assisti e gostei muito, cara. Gostei demais. O Crise nas Duas Terras. O Lex Luthor, ele vem pra nossa realidade, pra nossa realidade. Ele vai pra realidade, né? Aqui, como né? Se esti- aqui, como se eu estivesse. Ele, ele, é tão, Paulo, ele, né? Ele é tão decenalta que ele acha que, ele, que eu estou vive, lá. Ele vive, né? Ele vem participar até do podcast. É. Ele respondeu a cartinha dele em abril. Parece na Comics, né, em São Paulo, e faz uma tarde de autógrafo. É, com o Superman. E o seguinte, é, ele vai pra, pra realidade do, da Liga da Justiça, né? É, pedindo ajuda, porque na realidade dele, a Liga da Injustiça. Como é que é o nome? Acho que não é, é Liga da Justiça. Não, Liga da Justiça é dos vilões, né? É, prossiga. E eles vão, ajudam o Lex, meio com o pé atrás, assim, o Batman fica com o pé atrás e tal. Ah, mas vai, assim. E, cara, é muito legal. O traço é muito bem feito. O desenho é muito bem feito, o traço é muito legal. Eu só não gostei muito do Ajax, ele tá meio esquisito, cara. O traço do Ajax tá meio esquisito. Eu mas o da Mulher Maravilha do... ficou muito legal. Eu gostei muito do Batman desse desenho, cara. O Batman tá muito filho da puta. Tá, tá mesmo, cara. É Sindicato do Crime, Sindicato do Crime. Sindicato do Crime, muito bom. Tá muito bom dar R$100 pra ele. É. Tá certo, tá certo, dar R$100 pra ele. Pô, o final também do, do desenho é muito louco. O Batman, a briga do Batman com o Coruja é muito legal, cara. É legal que o Coruja mostra que o Batman poderia ter sido, né, cara? Isso, isso mesmo, cara. Isso pô, é muito bacana. Eu não sei quem é melhor, viu, cara? No, na, na realidade deles, né, do, dos vilões, não tem o Flash. Né? Tem aquele lance do Flash morrer e tal, né? Ou tem o Flash, puxa vida. Não, tem, tem o Flash sim. Eu não no final lembro. Eles faz parecem... tempo que eu vi, eu não lembro. No... É, no... No final, eu sei que meio que eles se unem, assim, sabe? E o Flash deles acaba indo pro saco. É muito, muito bacana. Ô, Sorg, fala outro você aí. Cara, eu tava... Entrei agora no site de importação. Tava olhando aqui uns animes, cara. E não sei se vocês chegaram a assistir Samurai X. Claro, sim. Claro. Meu preferido, inclusive. Cara, muito bom, cara. Tô... Teu anime preferido, Joaquim? Sim. Eu cresci, né, cara, lendo Samurai X, porque a JBC fez o favor de transformar 20 e poucas edições, parece, no original, pra 56 edições. Né? De vez em quando atrasava, era de 3 em 3 meses o negócio. E vocês reclamam da Panini hoje em dia, né? Cara, eu fiquei acho que 3 anos pra completar a coleção inteira. Eu prefiro então, Samurai Jack. Muito foda também, cara. Samurai Jack é muito bom, cara. Foi legal pra caramba, cara. E o... Então, assim, eu comecei acho que com 14, foi até os 16 colecionando, cara. E eu cresci lendo, né? Então, pra mim, faz... muito daquilo que o Kenshin era, né? Eu fui aprendendo, fui pro meu caráter, né, cara? Virou um mercenário, né? Saía cortando todo mundo. O lance é esse, que cortou. Não é mais o... Cortou, entendeu? Pegou essa? Samurai X, retalhador, cortou. Então, o lance do Samurai X é esse, cara. O Kenshin, ele não é mais um retalhador. Ele tá ali pra espiar os erros agora, dele, né? Agora ele é costureiro, né? Hã? Hã? Ai, ai, ai. Tem que ter o snap do Mo, cara. Ele tem que fazer essa porra. Né? E assim, cara, conta toda a história dele, assim. Ele é um. Ele acabou virando. Ele deixou de ser um retalhador, né? Pra virar um exemplo de pessoa, assim, sabe? O Yahiko admira muito ele. Depois o Sanosuke também tal. É, tem ele como melhor amigo. Então, eu tenho um mangá também, eu assisti, eu importei. Todos os filmes e a série completa tem morgulho, assim, cara. E assim, o que eu gosto pra caramba, assim, é que eu gosto desse tipo de. Essa temática, ele ser um cara hiper, ultra, mega foda e tipo, e ele agora é riponga, né? Paz e amor, cara. Aí chega ele é humilde, né? Cara, ele é extremamente humilde, assim. Aí chega aqueles caras, pô, puta samurai, assim. Não, porque vão brigar, porque se eu ganhar do Battle Sai, eu vou ser o melhor, não sei o que. Ele. Não, cara, tipo, eu não faço mais isso, minha vida agora é outra, tá? E o cara, não, porque não sei o que. E ele vai até o último, assim, falando, não, cara, eu não vou, eu não brigo, eu não luto mais, eu não tô nessa. Porque ele carrega a culpa que ele fez das pessoas que ele matou o tempo todo, né? E a esposa dele, a como ela chama, o Joker? Oi, não entendi, cara, cortou. A primeira esposa dele Cortou. Tomoe, não é? Tomoe. Tomoe. A Tomoe, isso. Tomoe. Ela morreu por causa dele. E ele, Na verdade, carrega... tem duas versões, né? Tem duas versões. De certa forma, ela morreu por causa dele, tanto no OVA, né? Quanto no mangá. A diferença é que no mangá. Eu não lembro qual delas agora. Eu sei que. Tem uma versão isso mesmo, que ele isso que mesmo. Mata ela, não é? No mangá, ele tá tretando com o cara lá, e aí voa a espada e a Kodachi dela, e acaba pegando no rosto. No rosto dela. Então, aí faz a marca, né? No rosto dela. Tem uma versão que não, quando ela tá morrendo, ela pega uma faca e ela faz a outra marca no rosto do Kenshin. Isso mesmo. Eu tô confundindo. Você tem razão. A primeira, acho que é ele que mata ela, sem querer. É uma coisa assim, eu não lembro direito, cara. Faz muito tempo que eu li. Mas enfim, ele carrega essa culpa durante os anos agora, que passou a época do... esqueci o período lá do japonês. Da era Meiji. Isso, né? Não, era Meiji não. Não, na era Meiji é agora. Era Meiji, né? Japão feudal, porra. Na era Tokugawa, parece. Isso. E ele carrega aquela culpa das pessoas que ele matou, da esposa dele que morreu por conta do que ele fazia. E os caras chegam aloprando, porque eu tenho que lutar com esse cara, que esse cara é o melhor. E se eu ganhar dele, eu vou ser o melhor do Japão, não sei o que. E ele tá naquela de, não faço isso, minha vida é bom, senta aqui, vamos tomar um saquê, vamos conversar. E... Meu filho, senta aqui, meu filho. Meu filho, senta aqui, menos aqui, meu filho, senta um saquê. Tu toma isso aqui, ficou com a cara vermelha. Até que chega num ponto que não dá, né, cara? Ele tem que se defender. E quando ele se defende, é quando ele mostra que ele é o cara, né, cara? Ele é o melhor samurai do Japão. Porque é o seguinte, o que acontece? O Shishio, né, ele tá meio ali que roubando, tomando conta da... É uma milícia, né? Uhum. Mais ou menos, assim. Ele tá tomando conta das regiões, como é que chama? Das vilas, né? Tipo dos do feudos. Do Japão ali. Dos feudos, né? Aí o governo... chega e fala assim, olha, Kenshin, sabe que você foi o melhor, né, na sua época, mas agora, aquele cara que te substituiu, né, quando você parou, ele voltou agora, a gente precisa que você vá lá e dê um jeito nele, né. Ele fala assim, não vou, não, se tem vocês aí, vocês vão lá, né, não, a gente precisa de você, e só que aí o que acontece, cara, ele aceita por meio que por pressão, sabe. Ele tá, eu vou, mas eu não quero que ninguém vá comigo. Acaba que vai todo mundo junto. Assim, eu vou, mas eu vou sozinho. Ah, não, tá bom, você pode ir. Quando vê, tá todo mundo junto lá. E ele vai e fala assim, mas é o seguinte, eu não vou matar ninguém, né, cara? Eu vou, mas não tenho outra escolha, mas eu não vou matar ninguém. Eu não mato. O lance dele é esse. Por isso que a lâmina dele é invertida, né? Ele não mata ninguém. Ele sempre luta com a lâmina ao contrário, né? A espada dele tem a lâmina ao contrário, né? É do lado invertido. Então ele fala assim, mas eu não mato ninguém. Eu sei que é o seguinte, ele nunca mata ninguém, mas os caras acabam se matando no final, né? Ele se defende, ele não mata ninguém, ele se defende, ele usa a parte que seria da lâmina da espada dele, mas é o contrário, né? A lâmina é invertida. Uhum. A parte que seria a lâmina é a parte grossa da que não fere. Que não tem fio. Que não tem fio. E ele usa aquilo pra... Agora sim, se ele faz aquilo com a lâmina que não tem fio, cara, imagina que ele faz com uma espada normal. Cara, por isso que ele é o melhor do Japão, né, cara? É sensacional. Acho que ele é o melhor de todos. Cara, eu podia ficar falando horas de Samurai X aqui, mas não vai ter podcast. Cara, eu só fui de gravar um podcast só de Samurai X. Vocês falaram aí, o Joker falou de que é legal que conta toda a história do Kenshin e tal. Acho que isso é uma coisa muito... muito legal do mangá, né, cara? Que a história sempre vai ter um início, um meio e um fim. Sim, sim. Por maior que seja, pode ter 10 capítulos ou 120 capítulos, ela vai ter um fim. Então acho que os cómics de super-heróis, sobretudo, podiam aprender um pouco com esse negócio aí, né, cara? De fazer um meio, um início, um meio e um fim, né? Não ficar... Todo mangá é assim, né? Com exceção dos Cavaleiros do Zodíaco, né? E o legal, independente de ser mangá ou ser anime, que... Independente não, minto. A adaptação do mangá pro anime, quando não é muito fiel, a diferença é muito pouca, né, cara, da história, assim. Uhum. Eles mudam muito pouca coisa, eles seguem basicamente aquilo que tá no mangá. No mangá. É quando eles querem mudar no anime, eles fazem aqueles fillers, né, que eles chamam, né, cara? Isso, e mesmo quando muda, fica muito bom, né, cara? É, a história é a mesma, né? É, a maneira como ela se desenvolve é que pode mudar. É, ao contrário do que acontece nas adaptações das HQs normais, né? A gente tem exceções de sucesso, que é o caso do Batman, do Bruce Tim, da Liga da Justiça e tal. Mas tem as merdas que são da Marvel, né, cara? Que, assim, eles têm a Marvel, tem boas histórias, e em vez de seguir aquilo, e resolve fazer, sei lá, o que passa na cabeça dos produtores pra sair as merdas que saem. E a DC da sorte também, né, cara? Que às vezes tem um gibi de merda, tipo aquele... Agora esqueci o nome. Do Jeff Loeb lá. Do Apocalipse, né? Do Apocalipse, e aí dá um desenho super bacana. É, maneiro pra caramba. Então, que o gibi é uma merda, né, cara? O gibi é uma merda e o desenho é pior ainda, né, cara? Eu acho que, ao contrário do que acontece nos filmes, né, a DC tem uma boa equipe pra... Eles contratam uma boa equipe pra... pros desenhos, né? Agora, pro contrário dos filmes, né, que sai... I know, right? A gente tava falando de... Não, fala. Não, falei. Tá, tu tá quase morrendo aí, pode falar. Não é, cara. Vai que... Fala, senão você dorme. É que eu acho que anime é um negócio muito chato, cara. Mas teve um... Assim, o Samurai Jack eu gosto. Agora teve um que eu realmente, porra, era fã. Que era o... Eu tenho que botar a mão no peito pra falar. Patrulha Estelar. Porra, esse porra. Era foda. Patrulha Estelar é do caralho, é muito bom. Cara, esse eu conheço só de nome, cara. Nunca cheguei a ver Patrulha Estelar. Será que tinha tipo uma nave que era um navio? É a história do Yamato. Yamato era um grande navio de guerra do Japão na época da Segunda Guerra. Era como o encouraçado Bismarck, né, que os alemães tinham. Uhum. Os alemães tinham o Bismarck e os japoneses tinham o Yamato. Era o orgulho da marinha japonesa. E, porra, o Japão, né, cara? O Japão é basicamente marinha. Então a marinha japonesa é motivo de orgulho do país. E o Yamato é motivo de orgulho da marinha. E o Yamato foi destruído na Segunda Guerra. Os americanos cercaram o navio e, porra, foram horas de batalha. Batalha realmente, porra, violentíssima. Muita gente morreu, centenas de militares, tanto os americanos quanto os japoneses. E o Yamato foi a pique. Mas ele sempre ficou no imaginário dos japoneses. Aí na década de 70 eles fizeram um desenho que era uma nave. Essa nave, ela foi feita com os destroços do Yamato que foram recuperados do mar. Eles fizeram uma nave estelar baseada no Yamato, com os destroços do Yamato. Nossa, e o desenho é muito bom. O Inferno. Oi. Você vai chorar agora. Você viu o live action do Patrulha Estelar? Não vi. Ah, então não veja. Graças a Deus. Graças ao Jim que eu não vi essa merda. Vou te mandar uma foto. Vou te mandar uma foto. Vai acabar com a infância dele agora. ele quer tirar teu sono hoje. Se é um homem ou uma mulher? É um asiático. Não, e a música de abertura do Patrulha Estelar? Que coisa linda. Patrulha Estelar tiveram duas versões, né? Tiveram duas versões? Tinha uma que era cantada em japonês. Tinha uma que era em japonês, né? Que foi direto vindo do Japão, isso é o pessoal. E tinha um que era a versão americana. Mas era em mangá. Assim, os dois em mangá. Mas aí mudava um pouquinho da letra e tal, né? Da abertura mudava um pouco. Mas a abertura de anime, cara, nenhuma. Repito, nenhuma abertura de anime ganha da abertura de Dragon Ball Z, cara. Desculpa aí. Desculpa. O Xalá Rei Xalá? Isso, essa mesmo. El cielo resplandece desde alrededor. A volar desde yo. Ninguém gosta aí de Dragon Ball. Eu não vou parar de falar de Dragon Ball. Imagina, cara, eu adoro Dragon Ball. Cara, eu gostava de Dragon Ball até quando eles começaram aquela. Começaram ou não? Eu assisti a luta com aquele bicho cor-de-rosa. Majin Buu. É, que não morria nunca, cara. Ah, puta que pariu! 40 episódios, aí mata o bicho e ele emagrece, aí ele cresce, aí ele colhe. Aí ele vira um bonequinho lá, vai tomar no cu, cara. Mas sabe que a fase do Dragon Ball que eu mais gosto, cara, não é a fase Z. A fase que eu mais gosto do Dragon Ball é... É a GT. Te mato, maluco. Eu gosto da GT. Nossa. Não, cara, você sabe que a GT não é do Akira Toriyama, né? Só o final. Chamaram ele porque fizeram uma cagada, né? Isso, mas praticamente, mas basicamente tá, isso agora, aí. Agora cala a boca, deixa eu falar então. É, não, mas eu gostava da fase que o dança, cara. Que era assim, era focado em artes marciais mesmo, assim, sabe? Tanto que os quando tinha os torneios aqui, aquelas coisas, bem artes marciais, assim, sabe? Não era... Ah, isso é o início ainda, aquele Piccolo no torneio. Sim, sim, então por isso que eu falei, essa é a fase que eu mais gosto, cara. Foi a fase do Dragon Ball mesmo. Eu gosto muito da fase, da fase Z do Dragon Ball. Mas a que eu gosto mais mesmo é a fase do Goku criança, cara. Eu acho muito, muito melhor que a fase Z. E até teve um tempo atrás aí, teve, não sei se vocês chegaram a ver, não é remake, é remake, pode ser assim, do Dragon Ball Kai. Que é um Dragon Ball Z zipado, né? Ponto rar. Tem filler, né, cara? Não tem filler. Isso. Tipo, eles pegaram uns 300 episódios e botaram tipo em 100 episódios, coisa assim. É mais ou menos isso mesmo. É, eles só fizeram pra isso, né? Mas é remasterizado e tal. Em comemoração aos 30 anos da série, né, cara? Ah, deve ser, houve cara. Houve boatos deve... que o Akira Toriyama vai voltar a escrever, cara. O Toriyama, ele supervisionou essa versão zipada, condensada, né? Ele supervisionou, ele fez tudo bem chutinho, né? De repente, tipo, cada americano, não sei. Mas parece que ele ia voltar a escrever. Ah, pô, tá querendo fazer a aposentadoria. É como se já não tivesse garantido, né? Então, é porque ele tem muito mangá aqui desses caras que não saem aqui, né, cara? A maioria não sai, né, cara? A grande parte, né, cara? Grande parte. O... Eu não sei, ele teve vários outros mangás. Dr. Slump, que saiu aqui, inclusive, né? Do Akira Toriyama. E teve o jogo, né, do Chrono Cross. Não! Chrono Trigger, não fala merda. Trigger, desculpa. eu sempre confundo esses dois jogos, cara. Cara, um desenho... Como é que a gente esqueceu o desenho, cara? O que começou foi o dos quadrinhos, foi pro desenho. O desenho do Máscara. Pô... Cara, gostaram, eu cara? Tira as caras do outro. Para. É eu, legal. Ah, não, aliás, mito. Eu li sim, eu li Máscara versus Lobo. Ah, eu tenho isso. É engraçado. Mas eu não lembro como é que era, faz muito tempo que eu li, cara. Acaba só os dois com a cabeça no chão, só. Eu tenho esse canto dessa porra aí, mas não lembro direito, não. Não, meu eu comprei na Sebo. Voltando do Dragon Ball, a fase que eu mais gosto é a fase que ele enfrenta o Cell. Putz, cara, a saga que eu menos gosto é do Cell, cara. Ah, não, eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do Cell também. O Cell é aquele bicho branco lá de rabo? É o verde. Não, esse é o Frieza. Esse é o Frieza. A saga que eu mais gosto, cara, é a do Saiyajins e a do Frieza. E dos filmes, Mo? Já assistiu os filmes? Ah, alguns, né, cara? Acho que sem dúvida o mais legal é o que mostra o Broly lá, né? O Saiyajin lendário lá. O Saiyajin lendário, aquele, o Broly. Não sei como é que fala o nome dele. Ah, tá, sim. O Broly. Não, eu gosto... Cara, eu gosto muito deles, assim. Tem o do irmão dele, que é muito chato, do Thales. Thales Martins. Tem o do... O do Broly é legal. Tem o dos outros três androids. Qual que é? Do 13, do 14, do 15, eu acho. Que é muito legal, porque tem o Trunks. Eu gosto muito do Trunks. Eu vi um que era, eu não lembro, antigo, muito tempo que eu vi, o Goku tá num castelo, ele tá sendo treinado, dentro de um castelo, não tô lembrando agora. Castelo? Ele castelo. Já tá adulto ou inferno? Não, criança ainda. Criança? Ah, então, é do filme do Dragon Ball mesmo, então não era da fase Z ainda, né? É do filme do Dragon Ball? Não, mas não era filme, era episódio daquele do, não, que o Goku era pequeno, hein? Não, eu vi o filme mesmo. É que o Dragon Ball, na época que ele era criança, também teve filme, o Joker. Da animação que eu não assisti, cara, que eu tenho o mangá, mas eu não vi a animação. Eu lia quando saiu Blade of the Immortal, não sei se vocês já conhecem, se vocês já leram, e ele virou animação, cara. E puta, cara, é do caralho, assim, é muito foda. Eu não conheço, não, mas... Cara, é uma história de samurai, só que é cheio de pitada, assim, de coisa atual. Alô. Alô. Oi. Oi, pronto. Então, você tá continuando, cara? Começa a gravar de novo, não deu pau não, né? Já tá gravando já. É uma história de samurai, só que ela é cheia de pitada, assim, de coisa atual, assim, é meio samurai punk, cara. O cara, ele é um imortal, ele tem tipo uns vermes dentro dele, e regenera qualquer tipo de ferimento, ele corta a cabeça, corta a perna, depois junta tudo de novo. E ele cansou dessa vida e ele quer morrer. E a mulher que coloca esses vermes nele fala, assim que você matar 100 assassinos, você vai conseguir morrer. E a história dele é isso, ele é atrás de assassinos pra ele finalmente conseguir morrer, cara. Só que assim, o escritor, ele é cheio de influência, tipo, Sex Pistols, coisas recentes, assim, coisas atuais. Tanto que tem vários personagens que são nomes de pessoas de banda, nomes de banda, tem umas coisas, é muito gore o mangá, cara, é cheio de tripa voando, corpo desmembrado. E é maneiro pra caramba, cara. Tem uma pegada assim meio comédia, meio humor negro, assim, cheio de violência. E eu curti pra caramba. E virou anime e eu não sei como ficou, cara. Eu pensei em importar, só que eu gosto tanto do mangá que eu fiquei com medo de me decepcionar demais. Aí eu acabei não assistindo. Os vermes é uma desculpa pra falar que é arma X, né? E é legal que ele anda com um kimono que tem uma suástica nas costas. Eu pensava que era montagem, então não é não, eu vi não, aqui. Não. É porque no budismo a suástica, só que ao contrário daquela do nazismo, ela tem um outro significado. Ela, originalmente, ela é ao contrário daquela do símbolo do nazismo. O partido nazista que mudou. Mudou a imagem e deu o significado pro nazismo. O budismo, na Tailândia também, várias culturas antigas usavam a suástica como símbolo de boa sorte, de esperança. Sim, tem. Né? É que se tu parar pra olhar pra orar, cara. Parar pra olhar. Ele tava bêbado! É uma cruz, né, cara? É uma cruz, olhei. Não. É uma cruz estilizada. Não, não. Reprovado! Não, desculpa então. Sim, cara, desculpa. Viu? Cala essa boca, não sabe de nada. Você não sabe de nada? Desculpa. A suástica é muito anterior ao cristianismo, muito anterior. São culturas milenares que usavam. Os viados, os bichos. Tem altas imagens de Buda, assim, com suástica na ponta dos dedos. Sim. No kimono. Tem umas imagens. Putz, eu não vou lembrar exatamente agora se é inca, se é egípcio. Que tem uns negócios, se é indiano, mas eu tenho uma imagem assim, cara. Tanto os indianos usam. Quando esse mangá saiu, virou assim, tipo, mamilos, polêmico. Virou polêmica, porque todo mundo fala, porra, o mangá faz apologia ao nazismo e tal. Aí o cara, até na versão da Conrad, é bem bacana que tem uns extras no fim das histórias. E tem vários escritos do autor. E num desses ele conta a história da suástica, tem altas, ele colocou várias imagens falando que não era apologia ao nazismo, que era já um símbolo muito antigo, bem antes dos alemães e tal, e assim, pô, cara, é legal pra caramba, eu recomendo. Já pensando que ia dar merda, né? Não, até que não, cara, isso veio depois. Pelo que eu li, ele teve que fazer essa declaração depois, quando o mangá tava, acho que no segundo ou no terceiro número. No MDM, há um tempo atrás, tem um cara que botou um post do leitor que ele fez um desenho, né? Era tipo um punk com a suástica na testa, batendo num cara, só que ele inverteu. Aí eu escrevi lá, porra, que lindo, o punk, o skinhead. O skinhead do cara é budista. E a galera não entendeu. Ninguém entendeu, nada, óbvio, né? Óbvio, né? Skinhead budista, olha que coisa linda. Mas no anime eles limaram a suástica ou não, Sorge? Então, cara, eu não cheguei a assistir o anime. Eu fiquei bem curioso, assim, bem tentado a assistir. Mas eu não sei o resultado final. É de quando o mangá, cara? O mangá é de recente. É mais recente. Ou menos. Ele é de, acho que, 98. Começou em 98. É bem novo. E até a Conrad parou no 38 numa... Cara, numa uma fase muito foda. A Conrad tem mania de fazer isso, cara. Eles começam e param. Dragon Ball parou no número 16 em 2009 e nunca mais voltou. 16, hein? 16, hein? 16, são tipo 40 números essa definitiva aí. A americana lá é uns 40 números. Cara, a Conrad parou numa época assim, muito, numa saga muito foda, assim, cara. E, putz, né, quando você tá naquele clímax, assim, aí, putz, não tem continuação. Sei lá, cara. Pra você fazer uma pergunta diferente. Que quadrinho que você queria que virasse... Que saga que você queria que virasse animação? Cara, Guerra Civil. Eu acho que ia dar um puta de um desenho, cara. Mesmo sendo bem recente, sendo uma coisa bem recente, eu acho que ia dar um puta de um desenho, cara. Se bem feito, né? Porque, puta que pariu, a Marvel, como a gente já falou, né, em questão de animação, eles cagam na vara, né? Mas cara, se bem feito, a Guerra Civil ia ser muito foda, cara. Tinha que ser feito pela Warner, cara. O contrato, né? Tipo, vender. Tinha que ser feito pela Warner, cara. Senão não ia ficar uma bosta. Inferno, você. Pois dormiu. É, velhinho tem dessas, né? Tá vendo o pau do Rasputin no museu. Velhinho no saco, todo bugado. Cara, você ouviu a pergunta? Não ouvi. Assim, o que eu gostaria de virar esse anime? Não. Admirar da animação. Isso. Eu ouvia mais ou menos. Não lê post, não ouve podcast. Isso que ele tá no. Ele, durante o podcast ele não ouve. Legal. Mas escrevo isso, mais que você. É duas linhas a mais. Acho que você é. Porra, uma HQ que eu gostaria que virasse. Ah, cara, sei lá. Guerra Secreta, você poderia. Mas eu sabia que tu ia falar Guerra Secreta. Seria uma coisa Guerra Civil, né? É a mesma merda. A DC, praticamente tudo de bom que ela fez já no transformou em animação. Watchmen. Falando em Watchmen, o conto do Cargueiro Negro ficou maneirão, né, cara? Ficou bem foda, cara. Ficou legal pra caramba, né? Mas cara? Aí é que tá, cara. Se assim, ó. Se eles fizessem. Se eles pegassem o Watchmen e fizessem algo parecido com o que eles fizeram agora com o Batman 1, mantendo, sei lá, 99,9%. Mantendo 99,9% do quadrinho, cara, o Watchmen ia ficar um desenho do caralho, velho. Eu também acho, cara. Mas sem o final do Zack Snyder, né, cara? Com o final original. O Rochacre indo pra Marte. Ele não morreu. Ele não morreu, ele foi pra Marte. O Mo falou sobre o Batman 1 e eu vi hoje o desenho, a animação. Ó, muito boa, muito fiel ao quadrinho. Porra, traço, até os diálogos. Tem uns que são realmente literais, pega direto do quadrinho. Que animação? Que quadrinho que é? O Batman 1. Ah, tá. Muito bom, muito bom. Ô, Inferno, deixa eu te perguntar. O Porco lá na resenha dele falou que ficou um traço meio limpo, né? Na animação. E eu acho que, assim, eu até comentei lá no post dele. Pra mim, o traço do Mazzucchelli, meio sujo, assim, meio riscado, é meio... meio fundamental pra aquele clima pesado que tem na história, né? Mas a animação não perde o clima pesado. É isso que não eu ia te perguntar, não perde, cara? Não, não perde. Por exemplo, na cena do prédio, que a SWAT joga bombas em cima do prédio, você sente toda a tensão das cenas, né? Do Batman, os corpos sendo carbonizados, os indigentes, e o Batman tentando se virar ali, o pé caindo em cima da cabeça dele, ele com uma bala na coxa, o traço... Não é tão no estilo do Mike Kelly, da revista, mas ainda assim você sente todo o peso da situação, você sente toda a tensão da situação. Você, porra, eu já li a HQ 300 vezes, mas ainda assim eu fiquei ansioso para ver como é que ele ia se livrar daquilo, mesmo sabendo como é que ele ia se livrar daquilo. Até porque nem tem como, acho, né, cara, transportar o traço do Mazzucchelli pra uma animação, acho, né, cara? Mas eu acho que não seria nem transportar, assim, literalmente, cara. Seria, assim, deixar um clima mais... Não um desenho bonitinho, assim, limpinho, mas mais sujo, cara. Até, tipo, é que nem o Superman All-Star lá, a animação. Não tem como fazer aquele traço do Frank Quitely, né, cara? Botar num desenho, entendeu? As pessoas todas velhas, né? É. E você, Sorg? Vou te dar uma segunda chance de consideração final, mas que, por favor, que essa seja menor. Que animação que você queria ver em... Que quadrinho que você queria ver em saga? O que tu queria que se transformasse em anime, né? Cara, se fosse pra ser uma qualidade boa, assim, literal, igual foi com Batman 1, eu acho alguma obra do Moon, né, cara? V de Vingança. Putinha do Moon. Seria foda, hein? A Liga Extraordinária, eu acho que seria foda, cara. Última pergunta. Vocês viram essas animações? Nossa, ele já fez a última pergunta 7 vezes. As 7 últimas perguntas para encerrar o podcast. Essa é pro santo. Essas animações da Marvel que transformaram pra anime, tipo o Wolverine, o Homem de Ferro, os X-Men. Credo, nem vi nada. Deles no início do podcast? Como é que é? Não, a gente falou dos Vingadores. É. Não, que transformaram em anime. Cara, não. Vocês precisam ver o Homem de Ferro, cara. Não cheguei a ver, não. Também não, passei longe disso. Mas, cara, é demais. Eu não vi o X-Men. O Wolverine tá muito legal. O Homem de Ferro tá muito, muito bom, cara. Nossa, é demais. Sério, cara? Sério? É isso que eu ia perguntar. Você cara, tá falando sério? Tô falando sério, cara. Como? Sério. Cara, eu não consigo ver uma mídia passada pra outra assim e ficar bom, cara. Cara, o problema não é nem isso, o problema é mangalizar a porra toda, cara. Então, é isso que eu tô falando, porra. Ah, tá. Cara, porque... Tipo, sim, passar uma coisa que é comics passar pro anime, velho. É. Não vejo como isso pode ficar bom. O Wolverine ficou bem legal. Ficou muito legal, assim, a estilização. E, assim, a animação japonesa, ela é muito... Assim, a qualidade de movimento dela é muito perfeita, né, cara? Cara, imagina o Homem de Ferro nisso, cara. Ela é feita no Japão, cara? Ou não? Acho que ela é desenhada lá. Não, ela tem uma coprodução com os Estados Unidos, cara. Bom, cara, esse podcast foi muito grande. Cara, a gente tem que fazer um podcast só de anime, cara. Concordo. Igual o pau do Rasputin. Acho que só de Akira, cara. A gente vai fazer um dia só de Akira, um só de Feira da Fruta, né? Um dia sai. E o de Feira da Fruta junto tem que ter sido o primeiro. Não, mas vai sair junto com o layout do BMDM. Peraí, encerra pra mim parar a gravação, vai. Encerra! Um abraço pra todo mundo, um abraço. Ah, abraço caralho, a gente não acaba assim, a gente acaba brigando. Tem que terminar brigando. Vai te fuder, palhaço. Vai tomar no teu cu, filho do mapa. Eu quero aqui, Hobby. Eu pegar na mão. Hobby. Eu sou hostess. Uma seus, bicha mesmo. Seus bichos, viados. Seus cornos mansos. Você mandou tomar no cu? Eu não acredito. Não acredito. Mó agradecido. Não tá fazendo nada nessa bate-caverna mesmo. Merda. Eu te criei. Mó agradecido.